Flight 66, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Camará estabilizado, 1866. Meia 259, decolou 852, chame controle 1208, bom voo. 208, meia 259, boa noite. Controle Salvador, boa noite, cenário 6259. Cenário 6259, contato radar, com nível 360, voe negro. 360, vai voar negro, confirma? Brasileira. Lenda, mano, lenda, 62, claro. Salvador, boa noite, é o gol Golf Tango India. Ao fim? É Golf Tango India. Ah, não, para o sol. Prossiga, é Golf Tango India. Prossiga a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1, gate de número 10. Autorizado a reboque, é após para ingresso no pátio principal, Golf Tango India. Tem um aqui, vamos olhar para o ingresso do pátio principal. Bom, 1099, boa noite, informação em curso é Papá, aguarde, cópia. Quer ajudar Papá, sai da prevista de terapia, pra gente ver. Gael Leda Motiva. Gael Leda Motiva, obrigado. É Golf Tango India, solo. Tango India. Ok, só informando aqui, a Infraero repassou a informação pra gente. O seu portão será o 5, que já coordenado com a companhia. Não será o 2 não, será o 5. Afirmativo, sim. É, gate 5, retificando, então, gate 5. Boa noite, 68, informação, papá. 168, acione identificação chegada a Mari, eu espero nível 050. Mari, 050, 50. E pode dar isso, vai estar. escuta? Prossiga, 0993. Pronto, cópia? Pronto, cópia, prossiga. Autorizado com fins via Pizulu 10, nível 360. Decola da 10, concorra pela direita, segue perfil de saída da El Leida Motiva. Aciona 5145, controle em 120 decimal 8. Positivo, 360, rota do plano, Pizulu 10, decola 10, curva direita, da El Leida Motiva. Código transponder 5145, controle em 1208, é o Gol 1099. Gol 1099, cotejamento correto? No portão 08, chama quando pronto. Temos, obrigado, 099. Golf Tango Índia, autorizado ingresso no pátio principal, portão 05, reporte no término. Estimativo, ciente, está autorizado o ingresso no pátio principal, reportarei no término. Avistando com 866. 866, Sandy Torre 1895. 1895. Oficina 6259, chame Recife, 1251. 251, obrigado, boa noite. Boa noite, Gol 1866. 866, boa noite, livre pouso no 0, vento no 60 graus, 059. Livre pouso 10. 866, sala 02, livre à direita no 219. Direito 219, no 866. Salvador, bom, no 866, livrando. 866, ataque de Alfa, reporte antes da Juliette. De Alfa, reporte antes da Juliette, 866. Tango Índia, Nariz Reboque, agradece. Boa noite. Gente, boa noite. Meu nome é 8, do separador de hotéis, ajuste na 015, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Ajuste no hotéis, 015, autorizado, final ILS, reporte estabilizado, 68. Ingresso a Juliette para o portão 09, segue follow-me através do 612. Ingresso a Juliette através do 612, segue follow-me até o 09, boa noite, 66. Gol 099, 58, estamos prontos para pushback acionamento, sente da aeronave da companhia, prosseguindo para o 9. Sente o 099, aguarde para pushback acionamento. Sente o 099. Livre para o SPEC, está dentro de táxi. Vai chamar o táxi 099. Macaco Juliette prossegue via corredores, reporte na rotatória quando cruzar com o campo. Salvador com 971 autorização para o Galeão. O 971 falou sair curso Quebec, 9-4, para o Chapéu ali da Mátila. É aqui da Quebec com 1500, com 971. Receptou o ILS, gol no 1-168. 1-168, chame torre 1-895. Torre 1-895, obrigado. 7-1, por gentileza. Saúde da El Leda, Mótiva. Da El Leda. Mótiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Nael Leda, ótimo. Mike Oscar Tango, Victor. Vitor, Mike Oscar, Mike Oscar Tango, Victor. Ah, está Victor, obrigado. Este gol no 1-68, na final, baixado e travado da 1-0. Mano, este gol no 1-68, livre pouso no 0. Vento no 60 graus, 062 de nós. Livre pouso no 0 no 1-68. Passe o gol no 099, com 88 a bordo, 3:26 da autonomia, treinando o Guarulhos. Este gol no 099, livre táxi da parte 1 no Índio, considera a torre 1895, centímetro da 095. Índia, 1895, obrigado, gol no 099. Olá, 7 no próprio copy. Com 971 na própria cópia. Agora prossiga. Soldado Gabriel, nível 360, via Pesolu 10, SMAP direto Lúvito, direto para a cena e após conforme rota. Decola da Alô 0, primeira curva direita. Saída da El, Leda Mótiva. O transponder 5147, frequência do controle 120.8. Autorizado com 971-360, Brasil 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, de acordo após. 360, Bahia, Leda e Mátima, Cristo no 0, direita, segundo 4720.8, boa no 971. Gol 971, decora da 1-0, primeira curva direita, saída Bahia, Leda, Mátima, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Simatismo, 1-0, Dael, Leda, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Neto. Tivemos correto, chame quando pronto, pushback, fundamento. 971. Bom, será o 971. Fala, Salvador, boa noite, está 3037, informação Papang, de meia dúzia, atenção de tráfego, Guarulhos, Galeão. 3137, informação do Quebec, 4 minutos 4. Não tem 7 pronto, copy? Firma, senhora, agora estamos prontos. Cruzado Galeão, nível 360, via Upper Blue 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após conforme rota. Decola da 190, primeira curva direita. Saída da El Lida Motiva. E transponder 51, frequência do controle 120, decimal 8. 09. Bono 099, Lima Tempo, seu no 0. Lima Tempo, 0, Bono 099. 0, Esmap, Lúbito, Barbacena, decola 510, curva direita, Dael, Leda, Ótima, 51, transponder, controle 209. 3137, controle 120, decimal 8. Regimento correto, chama como ponto, pushback e saneamento. Partiu correção, 208, controle, está 3137, correto. 295. 295, camarada. Obrigado, boa noite. Sérgio Lietz, gol 1168. Sérgio Lietz, continue a aproximação, aguarde pista livre. Livre da colagem 10, vento no 5, 0,05. 197, indo para o pushback e acionamento. Nossa, 71, um guarde minuto para o pushback e acionamento. Tem uma aeronave da companhia ingressando para o 04. Aguarda, 97, anda a gol, obrigado. Gol 68, ingresso a Juliette, portão 04. Juliette, 04, gol 168. 7. Obrigado, vai contar. Bom 099, decolou 105, chame controle 208, com voo. 208, obrigado, boa noite. Controle, o gol no 099, 1500, boa noite. Com 099, contato radar, voo nível 360, voo Leda. 360, vai voar Leda com 099. Bom 971, teve pushback para mim, chame táxi. Parou o táxi, a porta da nave, pushback para mim, obrigado. Ok, que é com Juliette, livre pouso no 7, vento no 60 graus, 06 dúzia de nós. Livre pouso no 7, na guerra Juliette. Confirmando o portão 60 dúzia? Tá, o pushback também é chave táxi, tá 3037. Ativa solidário, pushback também é chave táxi, tá 3037. Juliette, sala 819, backtrack, reporte livrando. Para o táxi 101 na moda 345 sendo Campina. Olá, 971, desde táxi da Índia, ponto de espera, torre 1-1895, time 3905. 7, desde táxi da Índia, ponto de espera, 1-1895, boa noite, bom trabalho. Voo 099, chame Recife, 251. 251, voo 099, boa noite. grau 05 mais. Além da cola no 0 grau 9. Já bate um no Índio, considera a torre 1 na 8, 195, altímetro 0, 195. Salvador, boa noite, 3137, da Ponta Ponta, Imperial da Nova Zero, pronto. 103137, ali mantém o No Zero. Ali mantém o No Zero, tá? 3137. Voo 971, decolou 24, controle 1208, bom voo. 208, boa noite. Controle o voo 1971, decola, boa noite. 971, contato radar, voo nível 360, voo Leda. Voando, Leda da presente, voo 971, só licença 400, cara, você pode andar? Deixa, aguarde. Tá 3137 para separação de tráfego, 1 minuto para a decolagem. Pode ir para a morte, não pode levar um comando aqui na pro. 971, livre desvios, aguarde coordenação com o centro. Certo, livre desvios, aguardando coordenação, tá? Essa é a transição direita. Tucano 3137, Livre da Costa 10, vento no meio 0 grau, 04 nós. Com 3137, decolou 29, controle no 208, bom voo. Ativa. Controle de Salvador, boa noite, o CA3, zona 37, transfere na saída, da EL. 3, zona 37, contato, radar na decolagem, do Pro 360 na saída da EL, transição módulo. Ativo, sobe a 360, saída da EL, CA3, zona 37. Gol 1971, chama agora Centro Recife, 125, décima 1, Alter, 133, décima 2. 1, 3, 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 1, 9, 7. Salvador, Tango Hotel Novembro. Salvo. Primeira aeronave chamou Salvo. Estou chamando Solo Salvador, Tango Kilo November. Tango Kilo November, prossiga. Boa noite. Quero pedir autorização para reboque do posição 2, pátio 3, para a posição 10 do pátio 1. Mando reboque da posição 2 do pátio 3 para 2 do pátio 1. É negativo, posição 10 do pátio 1. 10, 1, 0. Dois do pátio 3 para 10 do pátio 1, Tango Kilo November. Cruzado o reboque até a saída do pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, iremos então até o final do pátio 3 e nesse momento peço novamente a autorização. Copiado, obrigado. Previsão 3, décimo 1, agora centro Recife, 1, 2, 5, décimo 1, 9, 10, 1, 3, 3, décimo 1, 2, 5. Ativo, 1, 2, 5, 1, alterno 3, 3, 2, 5, obrigado, boa noite, tá 3, 1, 3, 7. Estou voo 1168. Instrução? Desculpa, é o 2046, autorização Guarulhos. Show 2043, falar com o Chequedec, tá pronto pra cópia? Pronto, cópia. Utilizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 10, bridge, Copa Zulu 16, Bravo até o Zulu, direto trip e após conforme rota. Colocando 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após a posição ótima. Transponder 5166, frequente com controle 120, decimal 8. São Paulo, Guarulhos, 360, Pesilu 0, Brick, Pesilu 6, BHZ, direto do Brick, pode São Paulo, Rosa. São Paulo, 0, direito da Eulinda, ótima. 5166, transponder 0, controle Salvador, com 2043. Com 2043, atendimento do Edson, com ponto, que espera o treinamento. Nossa, não vai entregar. Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050 na chegada Mari. Ajuste o altímetro no 015. 050 na Mari, 3858. problema, autorizado ingresso no pátio 1, portão 1-0, reporte ao término. Ok, vamos conseguir o reloque então, muito obrigado. Dando 3858, está autorizado a final do procedimento LS 2610, desceu para 2000 pés, altímetro 1095, reporte estabilizado. 2000, autorizado para 2010, reporte estabilizado. 03850. Gol 2043, puxa o beta acionamento no 4. Gol 2043, puxa o beta acionamento, tá. Demora só 4-3. Taxi, voo 2043, 123 a bordo, 34.